Elton, você é fundador de 3 escolas de samba e há muitos anos você não sai em nenhuma. O que é que há? Pois é, Guilherme. Ultimamente eu venho lamentando as coisas que estão acontecendo no carnaval. No carnaval não vou querer me fantasiar. Não vou querer me vestir de rei. Não quero mais colorir a dor. E se alguém quiser me aplaudir, vai ter que ser assim como eu sou. Não quer dizer que não vou nem brincar, só não quero é enganar o meu coração. Carnaval não vou mais sair fingindo que passo a minha vida inteira cantar. Eu vou me divertir, na certa eu vou sambar, mas dessa vez a ilusão não vai me pegar. No carnaval eu sempre saí sorrindo, me divertindo só pra desar. Bafar, 3 dias pra sorrir, 1 ano pra chorar, mas dessa vez a ilusão não vai me pegar no carnaval. Quem quiser me aplaudir, vai ter que ser assim como eu sou. Não quer dizer que não vou nem brincar, só não quero é enganar o meu coração. No carnaval não vou mais sair fingindo que passo a minha vida inteira cantar. A ilusão não vai me pegar. No carnaval eu sempre saí sorrindo, me divertindo só pra desabafar. 3 dias pra sorrir e 1 ano pra chorar, mas dessa vez a ilusão não vai me pegar. Mas dessa vez a ilusão não vai me pegar. Vai me pegar, mas dessa vez a ilusão não vai me pegar.